neguinha. Você não imagina o tanto que tenho sofrido por sua causa, não sabe? Eu vou lhe contar, mas eu vou lhe contar cantando, cantando pra você. Vai por aí e siga o seu caminho numa boa. Que Deus te acompanhe e te perdoe por tudo que esse amor já me feriu e ninguém viu. Vai por aí, chorar eu já tô mais que acostumado. Se quando tava aqui deu tudo errado, seus olhos me olharam e o coração não viu. Se eu pudesse te prender de corpo e alma em mim, não era o fim, não tava assim, chorando. E outra vez, mais uma vez, continuar te amando. Ninguém é mesmo dono de ninguém, e te prender não me convém. Eu vou torcer pra não dar certo. Não é que eu te deseje o pior, não sendo o fim, vai ser melhor te ter aqui pra mim, bem perto. Ninguém é mesmo dono de ninguém, e te prender não me convém. Eu vou torcer pra não dar certo. Não é que eu te deseje o pior, não sendo o fim, vai ser melhor te ter aqui pra mim, bem perto. Oh, saudade. Se eu pudesse te prender de corpo e alma em mim, não era o fim, não tava assim, chorando. E outra vez, mais uma vez, continuar te amando. Ninguém é mesmo dono de ninguém, e te prender não me convém. Eu vou torcer pra não dar certo. Não é que eu te deseje o pior, não sendo o fim, vai ser melhor te ter aqui pra mim, bem perto. Ninguém é mesmo dono de ninguém, e te prender não me convém. Eu vou torcer, torcer pra não dar certo. Não é que eu te deseje o pior, não sendo o fim, vai ser melhor te ter aqui pra mim, bem perto. Aqui pra mim, bem perto. Ai, ai, ai. Te ter aqui pra mim, bem perto.